Pai amado, abençoa mais uma vez essa aula, nos dirige no poder do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Hoje nós estamos ao vivo para o mundo inteiro, apesar de ninguém estar vendo. Só o Sandro está lá. Estou testando para ver se sexta-feira eu consigo transmitir. Eu acho que vai dar certo, vamos ver. Bom, na outra sexta. Não sei se é essa agora, na outra sexta. Nós falamos na outra aula sobre Deus. Sobre um Deus absoluto. Tá com frio, Cida? Eu vou desligar, tá bom? Se ficar frio, eu desligo. Não, o café já tá no ponto e eu já tenho o meu aqui. Na aula passada, nós falamos sobre um Deus absoluto, inefável, infinito, superior, quase inalcançável, se não inalcançável à nossa mente. E isso, às vezes, pode trazer a uma mente que não esteja atenta a ideia de que esse Deus infinito, inefável, absoluto, que é a própria realidade, né? Não é assim que a gente fala? Às vezes isso pode dar a impressão de que esse Deus é um Deus impessoal. Então, tem pessoas que começam a pensar nesse Deus tão supremo e tão superior, tão transcendental, que ele começa a perder a ideia do Deus pessoa e começa a imaginar um Deus assim, como uma névoa, vá, como algo não perceptível. Isso é um erro. Isso é um erro. Uma das características dos atributos de Deus, características de Deus, é a sua pessoalidade. Deus é uma pessoa. O que acontece é que as pessoas, às vezes, nesse pensamento elevado sobre Deus, acabam tirando essa pessoalidade, negando essa pessoalidade. E, às vezes, Deus é tratado como se fosse uma máquina que responde, ou como algo que está sujeito a determinações exteriores. Vou explicar. Às vezes a pessoa ela está ali, resolve fazer um jejum de 7 dias, certo? Uma oração durante esse tempo de jejum, e aí ela faz, ela tem uma petição para Deus, faz o jejum de 7 dias, tal. Aí de repente, Deus não responde essa petição. Isso pode acontecer? Mas normalmente a pessoa que faz isso, ela termina frustrada, ela fala, como pode? Eu fiz o jejum de 7 dias, Deus tinha que responder, Deus tinha que resolver isso. Ou então tem outro tipo, é quando criam um ritual, né? Então, olha, se você orar isso aqui, Deus vai fazer. Se você der o dízimo, Deus vai te dar também em dobro. E assim vai, criando N situações que vinculam Deus a ter que agir de uma certa maneira se você, do teu lado, fizer alguma coisa. Isso é o Deus que a gente chama ex machina. O Deus que não tem pessoalidade, mas que age automaticamente se algumas coisas acontecerem. Se você pegar o teu shofar, que está lá na tua casa, e tocar, Deus vai se manifestar. Se você prestar bem atenção nessas formas de entender Deus, Deus perde a sua autonomia. Ele passa a ser obrigado a agir de determinada maneira se nós fizermos alguma coisa. Só que isso é negar completamente a pessoalidade de Deus. Deus é um ser pessoal. E o que é um ser pessoal? É alguém que tem consciência de si próprio e determinação de si próprio. Nem nós agimos automaticamente. Nem nós. A Cida deve gostar de chocolate. Gosta, Cida? Eu falo assim, Cida, tem uma barra de chocolate deliciosa aqui para você. Quer? Vem pegar. Você pode vir. Mas se você estiver determinada, fala assim, não, estou fazendo meio a dieta rígida, não vou. Você pode fazer isso também, não? Porque você tem autodeterminação. Bom, se nós, que temos a nossa pessoalidade limitada, nossa autodeterminação limitada, não somos obrigados a tudo, quanto mais Deus. Deus não é obrigado absolutamente nada. Nada exterior pode obrigar a Deus. Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Isso é muito importante, porque a sequência dos nossos estudos, a sequência da tua, do teu estudo da Bíblia, teu estudo da teologia, da doutrina, jamais pode perder isso aqui. Deus é um ser pessoal. Primeiro, ele tem autoconsciência. O que é ter autoconsciência? É ter a consciência de que ele é alguém e não é outro alguém. Eu tenho consciência que eu sou o Fábio, mas não sou o Wesley. E eu tenho consciência que o Wesley não sou eu. Deus tem essa consciência. Por mais que a gente fale que Deus é a própria realidade e de alguma maneira permeia todas as coisas, Deus é pessoal. Deus não sou eu. E apesar dele estar em mim, ele não se mistura comigo. Eu sou eu. Deus é Deus. Por quê? Parece que eu estou falando uma coisa óbvia. Só que às vezes a gente começa a falar que Deus é a realidade, que Deus permeia todas as coisas, que a pessoalidade de Deus nisso se esvai. E a gente tem que ter sempre na consciência que Deus é pessoa. Ele tem autoconsciência. E tem autodeterminação. O que, que é autodeterminação? O poder de determinar a si mesmo. Há alguma coisa que pode determinar a Deus? Há alguma coisa que faz Deus agir de qualquer maneira? Não. Deus não é movido por nada. Vocês são autoconscientes? Sim ou não? Sim. Sim. Vocês têm consciência de que vocês são alguém que não são outros. Agora, outra pergunta. Vocês têm autodeterminação? Sim ou não? Sim. Agora, essa autodeterminação é idêntica à autodeterminação divina? Não. Nós temos autodeterminação? Sim. Mas ela é perfeita e completa? Não. Exatamente. Nós estamos sujeitos a que algumas coisas exteriores nos conduzam. Por exemplo, podem ser desejos, né? Podem ser forças de fora, físicas, psicológicas, sei lá. Há N fatores que podem nos determinar. Ainda assim, nós podemos dizer que nós temos autodeterminação. Deus, diferente, tem autodeterminação e nada, absolutamente nada, pode movê-lo. A autodeterminação divina é superior a nossa. É. Mas a palavra não diz, por exemplo, que apesar de nós sermos infiéis, Deus é fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Não é um tipo de determinação? Por exemplo, Deus em algum momento vai ser infiel com alguém? Sim ou não? Bom, então tem alguma coisa que está determinando Deus, a fidelidade. Ele Então vamos dar um outro exemplo. A sua palavra. Ele fala assim, vai ser assim. Eu vou fazer assim. Isso vincula a Deus? Isso obriga a Deus? Sim ou não? Aí agora a gente entrou numa disputa. Deus falou, eu vou fazer. Ele agora, a partir daquele momento, está obrigado a fazer? Obrigado não, mas ele vai fazer porque ele é sempre certo. Então ele vai sempre fazer. Não. Então ele vai estar obrigado a fazer. Obrigado. Porque ele já sabe que ele vai fazer. Bom, as respostas não estão erradas. Mas eu diria que sim, ele está vinculado sim. Então vamos dizer, Deus, eu falei que nada exterior pode mover a Deus. Ele não está sujeito a nada. Mas eu digo que ele está vinculado à sua palavra, que ele está vinculado à sua fidelidade, ele está vinculado ao seu amor, ele está vinculado à verdade. Aí você vai falar, ah, mas isso você acabou de falar que ele não está vinculado a nada? Então voltemos. Vamos entender melhor, é isso, mas vamos entender melhor. Eu falo, por exemplo, que Deus está vinculado à verdade. Ah, peraí. Ah, aí, exatamente isso. Ele é a própria verdade. Perceba que todas as coisas a que ele estaria vinculado, na verdade, são ele. A umidade com a água. Exatamente, aquilo mesmo. Então ele é a verdade. Ele é a sua palavra. É ele mesmo, a palavra de Deus é eterna. Quando fala que a palavra de Deus é eterna, é isso. A palavra de Deus é o próprio Deus. A verdade de Deus é o próprio Deus. O amor de Deus. Não são coisas externas, entendem? Eu, por exemplo, não sou a verdade. Eu posso estar nela, usar dela, mas eu não sou ela. Eu posso me vincular a ela, mas eu não sou. Agora, Deus, ele é a própria verdade. Por isso que, se ele falar uma coisa, vai acontecer. E ele está vinculado a isso, porque ele está vinculado a si mesmo. Vê que quando a gente fala essas coisas, que Deus é o amor, Deus é a verdade. Gente, quando a Bíblia fala que Deus é amor, ela não está falando só que Deus tem amor, que Deus dá amor. Mas ele é a própria causa do amor e ele é o próprio amor. Se existe algum amor, é porque há em Deus. Por isso, facilmente, você pode entender que se você quer amar alguém, é necessário antes que você ame a Deus. Ah, isso me lembra alguma coisa. Senhor, qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, o próximo. Por quê? Ele é o próprio amor. Então você, para amar o próximo, você precisa antes ter o amor. E esse amor só existe em Deus, que é a origem. Qualquer amor sincero tem sua origem em Deus. Saiba a pessoa ou não saiba. Uma aluna me perguntou uma vez, ai Fábio, você fala que Deus é o principal, mas eu tenho minha filha, eu amo minha filha, eu tenho que amar mais a Deus do que a minha filha? Falei, a questão não é de amar mais ou de amar menos, mas você só vai poder amar verdadeiramente a sua filha se você amar a Deus. E aí você vai ser capacitada nesse amor para amar a sua filha de maneira melhor. Esse amor é de onde? Exatamente, ela nem sabe, mas vem de Deus. Então não é uma questão só de hierarquia, é questão de realidade. Então Deus não está realmente vinculado a nada. Porque todas essas coisas que ele estaria vinculado são coisas, são o próprio Deus, a realidade do próprio Deus. Aí, a gente tem que pensar, estamos falando da pessoalidade divina, de Deus como um ser pessoal. E a gente tem que parar um pouco para pensar no que é a relação do homem com Deus. Ele só desligou o monitor. Não é, acho que não é nada demais. Qual é a relação do homem com Deus? Deus, às vezes, o que nós criamos em religião é um tratamento com Deus como se ele fosse uma coisa. Vocês já pararam para pensar nisso? Como às vezes nós, na nossa religiosidade, nos relacionamos com Deus como se ele fosse uma coisa e não uma pessoa. Às vezes a nossa oração é uma oração toda recortadinha, quadradinha, que, desculpe meus amigos católicos, já que eu estou ao vivo, pode ser que alguém entre aí. Mas, por exemplo, eu nunca entendi a reza de palavras repetidas. Porque, se Deus é um Deus pessoal, o que, que adianta você ficar diante dele falando: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Tem algum sentido isso? Deus é um Deus pessoal. E você vai falar com ele não como se ele fosse uma pessoa, porque ninguém fala assim com uma outra pessoa, fala. Alguém fala assim com a esposa. No terceiro eu te amo, ela já está te dando um tabefe para ver se tu acorda. Porque o que as pessoas esperam umas das outras é que a comunicação seja algo espontâneo, aberto, racional. A Bíblia fala que o nosso culto é um culto racional. O que significa isso? Um culto racional é um culto que sabe a razão de ser, de existir. Um culto racional é aquilo que é feito com consciência. Consciência. E quando a Bíblia fala que nosso culto, ele não está falando de culto de igreja. Ela nunca fala isso. Nem de missa. Culto racional é tudo aquilo que você entrega a Deus, tudo aquilo que você oferece a Deus. Então, tudo que você faz para Deus é racional. É algo que você pensa e sabe o que está fazendo. Você jamais pode dissociar isso, a razão da tua fé, da tua religião. A razão nunca está fora, e a tua relação com Deus é sempre racional. A tua relação com qualquer pessoa não é racional? Você conversa com ela, você sabe o que você está falando, você sabe quem ela é, você sabe quem você é. Por que com Deus é diferente? Por que com Deus eu vou sentar, ou vou me ajoelhar e começar a falar palavras automáticas, prontas, palavras já programadas? Mas ele é pessoal. E o que ele espera, tenho certeza, é que você converse com ele. Que você abra o teu coração para ele. Que você confesse. Mas de maneira natural, como um ser humano que conversa com outra pessoa. Porque Deus é pessoal. Deus é pessoal. O que é a nossa autoconsciência? O que é a nossa autoconsciência? A nossa capacidade de se enxergar como um indivíduo. Nós vivemos, durante um tempo na história, períodos de que parece que a individualidade foi deixada de lado. O importante era você fazer parte de um grupo, de uma nação, de um partido, de uma ideologia. Mas o cristianismo veio com uma proposta completamente diferente. A proposta do cristianismo é: meu, a tua viagem é tua viagem. Não é a viagem do outro. O teu caminhar é o teu caminhar, não o caminhar do outro. Você não vai ser visto e julgado pelo Deus onisciente, pelo partido que você faz parte, pelo país que você nasceu, pela igreja que você congrega. Você é visto pelo juiz onisciente como um indivíduo. O cristianismo ele está propondo isso para a gente. Olha, você tem uma viagem. O que é uma viagem? É uma peregrinação. Agostinho já falava de peregrinação, Pedro fala de peregrinação. Olha, é uma peregrinação, é uma viagem que você está fazendo. Mas essa viagem é tua. Não é nem da tua esposa, nem do teu filho, nem do teu pai, nem do teu pastor, nem do teu professor. É tua, somente tua. Isso que significa quando Jesus fala, ó, vão estar dois na cama, um será levado e o outro vai ficar. Não é isso que ele fala? Ele está querendo assustar? Não, ele só está querendo dar ênfase que é o seguinte, a tua viagem é individual. O teu caminho é individual. Por isso que o cristianismo é um fortalecimento e um desenvolvimento da autoconsciência. Se você quer entender o cristianismo, se você quer navegar no cristianismo, se você quer conhecer mesmo o que isso significa, você vai precisar desenvolver, antes de tudo, a tua consciência individual. Porque é essa consciência individual que vai estabelecer o contato com Deus. Você pode estar num movimento de milhares de pessoas, num culto, e você pode estar macaqueando, repetindo tudo aquilo que todo mundo está fazendo. Mas Deus está ali, mesmo diante daquela multidão, olhando ali exatamente o teu coração, a tua alma, o teu ser individual. Ele está mantendo contato com o teu ser individual e não com o conjunto. O conjunto para Deus não quer dizer muita coisa. Porque não há salvação de conjunto. O conjunto não é eterno. Nenhuma igreja é eterna. Nenhum partido, nenhum movimento é eterno. Mas os seres individuais são. Então são esses seres individuais, com esses seres individuais, que Deus está tratando. Então, gente, tua viagem é individual. Vocês podem amar as vossas esposas e os seus maridos, tá? Sabe lá disso, vocês podem se amar, mas a viagem é individual. Ninguém vai subir ao céu segurando o calcanhar de ninguém. Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso. Porque por mais próximo que você seja de alguma pessoa, você não vai conhecer as profundezas do coração dela. Você vai se surpreender, às vezes, com essa pessoa, falando, meu Deus, não sabia que você pensava isso. Agora, tem uma pessoa que você pode conhecer profundamente, que é você mesmo. E é esse que você vai trabalhar. Esse que você vai desenvolver. E se você fizer isso, sorte da pessoa que está do teu lado. Ela só vai ganhar com isso. Mas o cristianismo, a proposta dele é isso. É esse desenvolvimento pessoal, individual, autoconsciente. O que nós estamos buscando? Fazer parte de um grande time legal? Fazer parte de um movimento social, tudo isso pode ser legal, mas nada disso tem resultado eterno algum. Nada disso tem resultado eterno algum. A única coisa que tem resultado eterno é o desenvolvimento do ser individual. Então é esse ser individual que tem que ser trabalhado. Quem quer ser cristão de verdade deve desenvolver o ser individual. E aí nós estamos falando de autoconsciência humana em contato com a autoconsciência divina. Então são duas autoconsciências que se encontram e se relacionam. Isso é o verdadeiro cristianismo. É a autoconsciência de Deus relacionada diretamente, em comunhão direta com a autoconsciência humana. E aonde é travada essa comunhão? Vocês sabem me dizer? Dentro de cada pessoa. É aqui dentro. É no espírito. Os atos exteriores são só atos exteriores. Eles não podem dizer muita coisa, muitas vezes não dizem muita coisa mesmo. Às vezes são só símbolos. Às vezes é só estética. A verdadeira relação que existe é no interior de cada pessoa. É ali que vai acontecer a comunhão verdadeira e é ali que vão acontecer as verdadeiras batalhas do homem, do cristão. A peregrinação do cristão não é andar por aí, é aqui dentro. É você desenvolver essa autoconsciência, agora é uma autoconsciência cristã, de maneira tal que comece a compreender verdades que antes estavam escondidas. Mistérios que agora começam a ser revelados, mas que não são revelados a todo um grupo, são revelados no interior. A Bíblia está escrita, todo mundo lê, há 2000 anos, mas quem a entende? São todos? Porque isso aqui é revelado no interior de cada pessoa. A pessoa pode ficar falando, explicando, mas se não houver em cada pessoa essa busca, esse caminho, essa peregrinação, não vai entrar. Isso aqui não é um livro de engenharia, de matemática, não. A Bíblia, ela traz uma verdade existencial, fala sobre existência. E isso você não aprende só por meio de palavras. Não dá. Se vocês entendem as coisas que eu falo aqui, não é por causa das minhas palavras, mas é por causa da experiência interior que vocês têm. O que eu estou falando aqui, de alguma maneira vocês já sabem. Está aí já dentro de vocês. O que eu estou tentando fazer é que isso se desenvolva aí dentro. Porque palavras são palavras. Passam. Mas é a experiência e a caminhada interior, pessoal, que vai fazer a diferença. E nós estamos falando de um Deus pessoal. Às vezes as pessoas se perdem no meio dos grupos. Todos vocês já devem ter conhecido, talvez já tenha acontecido com vocês, isso não, quando nós somos mais novos, é muito comum, de a gente se identificar com um grupo e de repente nós perdermos completamente a nossa identidade. Nós não temos mais experiências, nós não temos mais características próprias, as nossas características e experiências são todas as do grupo. Mas isso é terrível, isso é terrível. Isso é considerado uma doença moderna. E você só pode entender isso como uma doença quando você entende, por exemplo, por que Hitler conseguiu, como conseguiu, fazer com que uma nação estivesse do lado dele. Sem que ele escondesse muito quem ele era, o que ele estava propondo lá. Hitler não ficou ali dando uma de santinho. Não, ele... Claro, ele não falava tudo. Mas ele já se mostrava mais ou menos quem ele era. E uma nação praticamente inteira o seguiu. Com algumas exceções, claro. Mas como que você consegue isso? Como você consegue que uma nação inteira siga um genocida louco e acha que está fazendo certo? O que é isso senão a perda da identidade pessoal, a perda da autoconsciência em favor de uma consciência grupal? E o que eu vejo hoje em dia em muitas igrejas, não estou criticando igreja, tá? O que eu faço aqui é tentar fazer com que a gente se desenvolva. Mas o que eu vejo muito em muita igreja, por exemplo, é um grupo sem consciência. É apenas a consciência do líder manipulando uma massa. E essa massa não tem consciência nenhuma. Apenas repete os chavões, apenas macaqueia tudo o que é feito em cima. E não pensa. Não se compreende, não entende, não se enxerga. Apenas se vê como um pontinho naquele grupo. E é que você tira essa pessoa do grupo, ela se perde, porque a única identidade que ela tem é a identidade do grupo. Mas a proposta cristã nunca foi essa. Nunca foi essa. A proposta cristã é: você é um indivíduo valoroso, eterno, importantíssimo, e é você que vai se trabalhar, você tem que trabalhar esse teu interior, você tem que desenvolver isso para se relacionar comigo, Deus eterno. Eu não quero saber de grupos, eu não quero saber de movimentos, isso para mim não importa. Isso não importa. Importa você, como pessoa, como indivíduo. Isso que é importante para mim. E pensa bem, da necessidade que há de que você tenha essa autoconsciência para poder doar. Quando você tem um relacionamento, pensa num relacionamento com uma pessoa, um relacionamento amoroso, pode ser. Se você não tiver consciência de quem você é, o que você vai oferecer para essa outra pessoa? Você vai se esconder atrás dela? Você vai deixar de ser você e ser ela? E o que, que é isso? É doação? Não. Um relacionamento saudável é um indivíduo aqui, outro ali, e os dois se dando, se doando, entregando o que cada um tem, o que cada um é, um para o outro. Isso é relacionamento. Não é você não ter ideias, não ter palavras. Uma coisa que é terrivelmente usada e interpretada é a questão de o homem e a mulher serem um. Isso é uma das coisas mais estúpidas que se fala no meio cristão. Porque eles falam assim, o homem e a mulher são um, como se os dois fossem uma mente. Como se os dois pensassem igual. E não é isso. Sabe quando o homem e a mulher são um? Vocês sabem? Quando eles fazem sexo. Conhecem? Sexo. Então, aí eles são um. Quando eles não fazem sexo, eles não são um, eles são dois. Mas você vê isso, os dois sendo um, estou falando besteira? Então Paulo fala assim, ó, você toma cuidado, não fica aí indo pro bordel, tá? Saindo com prostituta, porque quando você não sabe que quando você deita com ela, você é um com ela? Se ser um fosse os dois serem a mesma mente, você ia ser a mesma mente que a prostituta. A minha geração já não é muito de sair com prostituta, mas a geração antiga, né, seus mar, gostava mais, né? Então imagina, quantos caras, né, foram um com a prostituta, tiveram a mesma mente que ela. Não, não é isso, gente. Não é. A Bíblia está falando de relação sexual. Por quê? A Bíblia nunca, e o cristianismo nunca ensina que duas pessoas são uma pessoa. Não são uma, então, são uma só carne, no sentido sexual, mas nunca são uma só pessoa, jamais. Agora, a gente sempre ouve isso, não, você e sua esposa são um, vocês têm que pensar igual, vocês têm que ser, não, não, afinal, não é isso. O Edivaldo é um, a Rosa é outra. Duas cabeças, dois seres completos que têm as suas salvações individuais, poderia acontecer de um ficar e o outro subir, que, sendo autoconscientes, sendo indivíduos conscientes, se completam. Hoje eu não esqueci de fazer o café. Se completam ou se doam. Se doam. Se entregam. Essa é a proposta cristã. Autoconsciências. Autoconsciências que se relacionam com Deus. E se você quer doar alguma coisa, é necessário que você tenha essa autoconsciência. E esse Deus, que é pessoal, ele é um juiz onisciente. juiz que vai te julgar. Que vai me julgar. Só que ele é pessoal. Sendo pessoal, o seu julgamento é pessoal. E aí a gente tira um pouquinho aquela ideia de que, falar um pouquinho de salvação. Então a gente vai pensar assim, ah, Deus vai me julgar. Me julgar para quê? Para ver se eu vou para o céu. O que, que é necessário para eu ser salvo? Vocês conhecem como é que é? Crer. Crer em Jesus Cristo. Ser batizado. Ser batizado. Uhum. Ser batizado. Como é que é? Aqui quando você cresce, arrependimento, vai, vamos botar tudo aqui. É, isso não é muito protestante, mas tudo bem. Dar fruto, não precisa. Nós vamos falar ainda sobre isso. Ah, sei lá, a gente pode colocar N requisitos, né? E o que isso funciona muitas vezes na mente de uma pessoa? Bom, eu fui batizado, eu me converti, eu me arrependi, eu trabalho na igreja, bom, sou salvo. Salvação é pela fé, não pelas obras. O que eu tenho ali, as minhas restrições semânticas, mas no dia da doutrina vamos falar só sobre isso. Mas a pessoa crê que cumpriu os requisitos, está salvo. Mas pensa bem, se bastasse cumprir os requisitos, Deus não estaria sendo coagido a te dar a salvação? Deus estaria obrigado a te salvar? Mas a gente acabou de falar que Deus não pode ser obrigado a nada que seja exterior a Ele. Isso é muito importante mesmo. Vamos resumir aqui, vai, para ficar um pouco mais claro na cabeça. A salvação, ela precisa, vamos dizer, pessoas de conversão, não sou eu que digo, é a doutrina. Nós vamos conversar sobre essas coisas. E o batismo. E a fé, né? Elas estão interligadas. Conversão, batismo e fé. Então a pessoa tem essas três coisas e fala, estou salvo. Não quero nem saber se Deus gostar de mim ou não. Eu estou salvo. Porque eu cumpro os requisitos. Por mais que a pessoa não diga isso abertamente, lá no fundo, às vezes, é isso que está. Ela está ali na igreja, servindo as coisas direitinho, tem fé, batismo, conversão. Ela está salva. Só que aqui, gente, acaba perdendo um fator importantíssimo. É o juiz pessoal que vai falar, você está dentro ou você está fora. Um juiz pessoal e soberano. Quando eu me toquei disso, eu falei, cara, eu não tenho que me preocupar tanto em cumprir requisitos exteriores. Eu tenho que ter uma preocupação só. Uma só. Que é agradar aquele que vai decidir tudo. Aquele que vai determinar tudo. É a única coisa que eu preciso fazer. Eu não tenho que cumprir requisitos. Eu tenho que agradar aquele que vai decidir. Aquele que vai falar, ó, entra no gozo do teu Senhor. Bom, se eu tenho que agradar esse, e é só isso que eu preciso me preocupar, a coisa ficou muito mais clara para mim. A coisa ficou muito mais clara. O que me importa, o que dizem aqui, o que dizem ali, o que me importa o julgamento alheio, o que me importa? O que me importa se a doutrina tal fala que eu preciso disso e a doutrina tal... Não importa nada disso. Porque o que me importa é agradar isso aqui. O Deus pessoal. É isso que vai me mover. E essa é a minha viagem. Essa é a minha peregrinação. É chegar diante desse Deus pessoal e falar assim, e aí? Gostou? Foi razoável aí? Dá para entrar? Mais ou menos isso. Não é ficar cumprindo as regrinhas, ó, cumprir os 10 mandamentos, senhor, ó, vai ter que abrir a porta. Não. Eu tenho que agradar esse Deus pessoal, então é uma relação do meu interior com a autoconsciência eterna e divina de Deus. E é isso que vai me conduzir. Ah, o Fábio ensina umas coisas estranhas. Estranho para você, filho. Eu sei o que eu estou falando e aquele que vai me julgar sabe o que eu estou falando também. Se tu não entende, o problema é teu. Busca aí onde você quer. Não tem problema. Quem vai me julgar sabe o que eu estou falando. E é ele que me importa. Só ele que me importa. Pô, quer coisa mais maravilhosa do que isso? Pedro, seguinte, eu vou te soltar. Mas, para de pregar isso aí. Ele vira para os caras e fala, você vai me soltar, tá bom. Mas importa mais obedecer a vocês ou obedecer a Deus? É isso, Pedro está falando a mesma coisa que eu estou falando aqui. O que importava para Pedro naquele momento era responder ao Deus pessoal. E a religião estava falando o contrário. A religião naquele momento estava falando, você não pode pregar isso. Não deve, não é conveniente. Não tem essa. Eu dou conta para aquele lá. E é para ele que eu vou fazer. E é ele que eu vou obedecer, não a vocês. Então a proposta cristã é exatamente essa. E eu me preocupei em trazer uma aula sobre a pessoalidade de Deus hoje, porque a gente entrou falando de Deus e a gente começa a abstrair Deus, né? Oh, Deus inefável. Parece uma grande nuvem. Mas Deus é um ser pessoal que vai te julgar pessoalmente. A Bíblia fala isso. E aí, o cara vai aparecer diante de Deus e falar assim, oh, cumpri todos os requisitos. Batizei, curei, fiz milagres. E ainda assim, para alguns, ele vai falar, eu nunca te conhecia, não sei quem você é. Não sei quem você é. Por quê? Porque não havia contato entre o homem individual e Deus. Imagina, Deus sabe todas as coisas. Nada se esconde para ele. E ele fala para essas pessoas, nunca conheci vocês. Ou seja, nunca tive contato com vocês. Bom, mas eles estavam na igreja. Eles estavam curando, expulsando demônios. Mas Deus jamais teve contato com esses homens, porque não havia ligação entre Deus e os homens internos. O que havia ali é só exterioridade. Eu não sei se vocês já começam a entender as implicações desse curso. Talvez a gente começou, algumas pessoas, vou lá aprender, pô, mais um estudo bíblico e tal. Mas você começa a entender que a coisa é mais funda, mais profunda. É o momento de você fazer uma recapitulação da tua própria existência eterna. Pô, se alguém veio até aqui, na aula 27, e ainda não entendeu isso, depois de tudo que a gente conversou, se alguém não entendeu, para mim é o cara mais alienado do mundo. Não entendeu nada da vida. Não entendeu nada. Porque a coisa é profunda e real. E há uma implicação seríssima. Seríssima. E talvez, eu nunca falei isso para vocês, talvez vocês sejam uma primeira turma de outras, espero que venham, que vão ajudar a salvar o que está indo para o ralo, que é a consciência cristã. A consciência cristã está indo para o ralo. Ela está se perdendo em letra, se perdendo em humanidades, em vaidades, está se perdendo. De repente vocês aí são uma célula, não estou dizendo que é a única, porque eu não sou a única pessoa que ensina essas coisas, eu sei disso, conheço outros que fazem isso. Mas vocês fazem parte disso, de pessoas que vão servir para segurar essa onda e ajudar outras pessoas que vão precisar saber dessas coisas também. Se você não entendeu isso até aqui, então pensa melhor, porque as implicações são sérias. É, lembra, não sei se vocês lembram, logo no começo, eu falei assim, se alguém vier para cá achando que só vai estudar, vocês lembram disso? Sem achar que vão entender, achando que vão entender alguma coisa, sem experimentar interiormente isso, tira o cavalo da chuva, que não vai. Se vocês estão entendendo as coisas que eu estou falando, é porque vocês estão realmente desejosos de experimentar isso no interior de vocês. E isso vai transformando vocês de maneira excepcional. Excepcional. Isso tem efeitos maravilhosos na vida exterior, mas tem efeitos principalmente na tua vida interior. E isso vai ter efeito principalmente na tua relação com esse Deus pessoal. É tua alma individual conversando com Deus. Conversa com Ele. Fala com Ele. Se exponha para Ele. E não deixa essa tua relação ser uma relação automática. Porque não é. Porque quando você fala automaticamente, não é a tua alma individual que está falando. Deus não está nem te ouvindo. Porque ele não conversa. Ele não conversa com essa pessoa. Porque essa pessoa não existe. Enquanto você está lá, desculpa meus amigos católicos, rezando o terço, eu acho que Deus não está nem falando. Ele fala, pô, estou vendo aí a tua boca se mexer, mas está aí dormindo. Porque o teu ser individual está parado. Então, se você tem esse costume de orar, de conversar com Deus, aprimora isso no sentido de relação, relação pessoal. Lembre-se, assim, quando você dobrar o teu joelho, assim, separa momentos de oração, na hora que você dobrar, você, antes de começar, fala, pensa assim, opa, não é mais esse Fábio exterior que as pessoas veem, que vai orar agora. Agora é aquele que está lá dentro, que Deus conhece todos os defeitos. Tá? E aí começa a deixar essa pessoa falar com Deus. E aí vocês vão ver o verdadeiro contato e verdadeira comunhão do homem com Deus. E é sobre isso que a aula trata. Pessoalidade de Deus, se eu fosse só falar, eu explicava em 5 minutos. A autoconsciência e autodeterminação. Mas o mais importante para quem estuda cristianismo é saber as implicações que essa pessoalidade tem no cristão. E como vocês viram, as implicações são imensas. Alguma pergunta sobre a aula? Não? Então, vamos tomar um café. A gente volta com perguntas gerais.